Roger 2781, tá pronto para o ponto zero da 10? Sete, eu sou autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento na 00 graus, 12. Vento autorizado a alinhar e decolar pista 10, Azul 2781. Romeu Lima Lima Alfa, desse mantenha 2000, livre alerta, cujo não localizador dessa via chegada M13. Corpinho, via chegada M13, parei de volta. Controle Salvador, Azul 2781, de coluna Arbor. Sobe via 160, Azul 2781. Ele, Salvador, Azul 2781, não cumpre o gradiente até 15 DME. Cancelada a restrição de altitude 278. Ciente, cancelada Azul 278. Lima 099 para cópia. Autorizado com fim de via de voo 360 conforme rota do plano de voo. Subida será Arcos, transição Elefa, primeira curva à direita, código 5156 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado com fim de via de voo 360, mas conforme o plano de voo 190, curva de direita, saída Arcos, transição Elefa, código 5156, controle em 108, segundo hotel na sala. Salvador, boa noite, boa no 705, da 90, a solicitação da Bianca. 1705, confirmando? Afirmativo. Autorizado da linha 1, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida da El, Leda e Uma. Primeira curva à direita, código 5160 e o controle 120, decimal 8. 60, autorizado, via rota da El, Leda e Uma. 1608 é o ponto. 1208, código 5160. Correto, chamo para posicionamento. Para. 97, 7 para autoridade, chamo para o táxi. Confirme, o senhor está estacionando o plano, estimado? Afirmo. Ok, plano cancelado 59, base com a direita autorizada, reforço na base, baixa a travada, Lima Limão. Lima Alfa, pouso autorizado, pista 97, vento 100 graus, 129. Ajuste de altímetro 10, 93. Ok, confirmando, nós temos uma freio baixo para baixo, Lima Alfa. Azul 2781, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Livre táxi a Índia, ponte para dono 02, 1 no 8, com 95, 0 no 3. Táxi do ponto 0, 2, 1 no 8. Controle, toma boa, boa noite, com 1168, passa nível 190, para nível 150, informação no Vamba. Alô, 1168, boa noite, aciona a identificação, desça para 2000 pés, via chegada Mari, o ajuste no 0-3. Aciona a identificação, desça para 2000 pés, via chegada Mari, ajuste no 0-3, solicita com a ajuda, com 1168. Alô, 1168, autorizado, direto Duna. Autorizado, direto Duna, grato com 1168. Salvador, boa noite, 3197, ponto de espera, pronto. Tá 3193, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Alinhar vinculado 10, ponto 3197. Decolar 3197, decolar 208, chamei controle Salvador em 120, décima 8, meu voo. 208, controle Salvador, uma boa noite. Autorizado, puxa, contato 109. Autorizado, chama a taxa, 109. Tato radar, suba para nível de voo 340. Autorizado, direto Lida. Autorizado, Lida, da presente 3197. Então, 340. Voo 1968, autorizado, final ILS OK, reportabilizado. Autorizado, final ILS OK, reportará estabilizado com 1168. 735 para o táxi, 137 de a bordo, 3:40, altera na Champagne. O 099, que eu tô pronto. 1-7-0-5. 7-7 é bom, Zé? 1-7-7. 7 gol, 1-7-0-5, livre táxi a Índia, com a espera do 1-0-2, 1-8, esse 95, legal, 1-0-3. 3-3, 1-7-0-2-9-5, boa. Romeu, Papai José de Papai, sem notificação, autorizada a chegada a mão, no ponto ideal, desça para 4.000 pés, o ajuste no 093. Solar imediato? Negativo. Entre no 0705, mantenha a presente posição, reporte totalmente pronto. Mantenha a posição. Obrigado, boa noite. Da linha e decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Informa o tráfego da companhia, aproximadamente 1-0 milhas de Salvador. Sente, vai alinhar e decolar o voo, tá certo. Boa tarde, Juliette Apuísque. Confirma o barco se encontra. Pista decola, precisa da boa autonomia. Prepara a saída da El Leda Porto Seguro. Juliette Alfuísque, Procopio. Juliette Alfuísque, autorizado Vitória, via Pesulu 44, nível 2800 da El Leda Porto Seguro. Primeira curva à direita, no caso da colégio da 17, transponda 5107. Chama a torre 118 decimal 95, uma boa noite, gol 168. Boa noite, boa noite. Obrigado. Correto, quando o posicionamento táxi torre 118 decimal 95, Juliette Afuísco. Tá, 3 milhas para o Índia Sierra. Voo 1968, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego da companhia, alinhando e iniciar a rolagem. Preparando a aproximação, ajuste no 0 no 3, 1168. Pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado, posto pista no 0, gol 1-1-6-8. Gol 1-7-0-5, decolado 1-8, chame controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, boa. Salvador, gol 1-7-0-5, decolando 6-4. Gol 1-7-0-5, contato radar, suba para a nível de voo 360, após 2000, foi lida. 360 foi 2000, lida. Gol 1-7-0-5. 777, position 11, we have information November, requesting clearance to Frankfurt. Lando 077, stand by to clearance and prepare Puka de Padres e Patransir. Terry, we expect the Puka departure with the Zipa transition confirmed. Valeu. Thank you. No 099, autorizada a linha de matriz, pista no zero. Eu alinhar e manter no zero, vou no 099. Voo no 168, no solo de 21, libera a direita, chame controle solo em 121, destino a 1. Voo no 168, libera a direita, chame controle solo em 121, destino a 1. 211, voo no 168. Salvador, boa noite, voo no 168, desafio de táxi. Voo no 168, autorizado táxi Alfa, Juliette, 07. Alfa, Juliette, posição 07, voo no 168. Voo no 077, Red Copy. Go ahead, Salvador, 077. Voo no 077, to Frankfurt. Clear via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873. After flight 10 hold. Flight level 310, took a departure and Z-Path transition. The first turn by left, score code 5167. Via Puka de Padres, Zipa Transition, Uniform Zulu 10 to Natal, then after November 873, Batman route. Initial level 5310 and score 1567. Call code 5167, report to push on the 077. There you go. Bruno 099, decolado 23, chame controle Salvador em 120, décima 8. Boa noite. Salvador, boa noite, bom 099, decola 2710, água. Voo no 099, boa noite, contato radar, siga para a medida de voo 360, após 2000 elefa. 360 após 2000 elefa, com 099. Voo no 705, cruza nível de 150, com 174 Recife, na frequência 125, destino 1, a TR 133, destino 25, voo. 35, obrigado, boa. Romeu, essa parte de leste total é autorizada, direto do Anão, é presente. Direto do Anão, presente, essa parte de leste total. Papá Romeo, Foxtrot, Oscar Tango. Papá Romeo, Foxtrot, Oscar Tango, Oscar Tango concluiu o voo de aerolevantamento. Solicita a proa do Ceasa. Papá Romeo, Foxtrot, Oscar Tango, autorizado. Voo direto ao Ceasa, 257 visuais para 1.500 pés, o ajuste 1013. 1013, Oscar Tango. Papá, Juliette Papá, autorizado 3.000 pés. Pés justo na 013. Voo 1099, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1288, 1260, 099. Papa Romeu, capaz de leve Papa Andressa para 2000 pés, o ajuste no 013 autorizado, sinal de acessório e repassabilidade. Descendo para 2000 pés, apontará a capacidade de RSS, Papa Andressa, Papa Andressa. Papa Romeu, 77, Tango, Xenia Torre, frequência 118, decimal 95. 1895, graças. 4858, oceano identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a Mário, o ajuste no 013. Romeu Foxtrot, Oscar Tango, autorizado ingresso final no 7, reporte curta final, ajuste no 0 no 3, vento 100 graus, 12 nós. Vai reportar curta, Oscar Tango. Romeu Foxtrot, Oscar Tango, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, vento 090 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no 7. Pouso autorizado, no 7, Oscar Tango. Charlie Charlie Caçambo, no solo de 37, confirme o local de estacionamento. Autorizado, backtrack, táxi pela pista, reporte na taxa iótica, pista livre, pode ser foco para escutando. Papá Romeu, Papá José de Papá, completo de final do sistema da torre, frequência 1.18.95. Camarada Torre, 1.18.95, Papá Juliette Papá. Oi, muito boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, estabilizado no ILS X-Ray. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, boa noite, existe no 013, reporte passando externo. É Papará passando externo, Papá Juliette Papá. Tem restrições a 2000, autoridade LS, pode voar a zona da presente, na 3850? Autorizado, direto zona, reforço estabilizado. Camarei, obrigado. Papá Juliette Papá, passou externo, machado travado. Papá Juliette Papá, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Entre, livre pouso na 1-0, Papá Juliette Papá. Gente, uma boa noite. Papa Romeu, Papa Juliette, Papá, no solo de 43, libere a direita, confirme o local de estacionamento. Gente, libere a direita e chame com a polícia Solinho no 21, décima 1, uma boa noite. Boa noite, saída da El, transição ótima, quase não conta. Da El, ótima, igual a El, só pegou 2-4. O meu pai, Juliette Papá, livre táxi, a parte 3, já portaram ingresso 4-1. É, em frente, tiro para 3 e já posso para ingresso, taxamento 4-1. Mantenha a posição para baixar de papá, no 4-3 agora. Baixar de papá construída a manter a posição no, na saída do 4-3, que é a nave em sentido oposto, no setor sul do 4-1. Se vocês fazem o 170 e retornar para o 4-3, Está atualizando frequência, está patinando o SXM 12, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 3258, boa. Ajuste no 0 no 3, o vento 090 graus no 3, nós. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0. Libre pouso na 10, na 3858. inbound, Condor 077, exact circuit. Condor 077, approach taxi to Niagara 1, India, hold point, runway 10, call tower, 118-195, Canadian 1013. So, Airplane 1 and India, call tower on 118-195, Canadian 1013, Condor 077. Até quase de papão após a passagem do 767, delivery taxi via parte 1, Lima,